vida era perfeita. Até que um dia... Pedra e açúcar. Pedra e açúcar. Oh, my God. Thank you, Kitty. You bastard. Bula. Bula. O Nether. O Nether. Não havia alegria. Não havia alegria. Eu amo o Klaus. Eu fui no cinema assistir o Minecraft, porque me disseram que Steve ia ser o Jack Black. Eu não acreditei, então fui ver o filme por mim mesmo. Mal sabia que durante o filme eu seria preso. É que no meio do filme o Jack Black falou algo, e por esse motivo todo o cinema veio abaixo. Eu sabia que o Steve ia atrair as criancinhas, só não sabia que ele ia falar choque de galinha. Choque de galinha, pedra e aço. Só por causa disso o cinema veio abaixo. Yeah, choque de galinha, pega esses elitros. Surpreso só por causa de uma galinha e um feto. Tenho 15 anos e tô na delegacia por um crime que nem mesmo eu sabia, que ironia. Depois dessa vou esperar esse filme lançar lá na Globo. Não quero mais me fuder por conta desse povo. Essa porra começou quando eu fui no Mac Boss. Pedi um Mac feliz e veio um monstro cor de rosa. Aberração de papelão e o brinquedo minha nossa. Tava aparecendo mesmo, era o capeta cor de rosa. Memes na internet me deixaram curioso. Jack Black falando o Nether me deixou de cu guloso. Jason Momoa vestido rosa deixou ele apetitoso. Pras crianças eu fico quieto, vou deixar no offline. Se eu falar uma coisa ou outra, vou tomar um outro strike. Voltando a falar do Mine, eu queria ressaltar: Jack Black trouxe um balde d'água e ele vai lançar. Veja um filme do Mine, venha logo se masturbar. Eu fui no cinema assistir o Minecraft, porque me disseram que Steve ia ser o Jack Black. Eu não acreditei, então fui ver o filme por mim mesmo. Mal sabia que durante o filme eu seria preso. É que no meio do filme o Jack Black falou algo, e por esse motivo todo o cinema veio abaixo. Eu sabia que o Steve ia atrair as criancinhas, só não sabia quem ia falar choque de galinha, pedra e aço. Só por causa disso o cinema veio abaixo. Yeah, choque de galinha, pega esses elitros. Surpreso só por causa de uma galinha e um feto.